abri aquele vinho e notei você me observar de longe assim. Queria ter você aqui no cobertor pra me esquentar. Na cena eu vi o beijo passar com seu jeito de olhar, com os pés descalços no chão e o jeans desbotado azul. Andei até a rua se cansar, andei até a rua me perder. Então eu percebi que eu não te quero